3859-244, libere PC pela direita, solo 121-9. Direita 219, tá, travando de canal. Alfa, quem negar no 014, 0090 119 para cheque, reporte na curta final da 17, isso November Alfa. Vai reportar na curta final da 17, isso November Alfa. Alfa, faça um 360 pela sua esquerda devido a uma aeronave nacional da 10. Gol, ok? 360 pela esquerda, Indian November Alfa. Torre, Salvador, muito bom dia, o gol 9286, centralizado LS 9286, aqui Negão, no 014, informo a sua esquerda, uma aeronave mil pés, mantendo espera na curta da 17, não vai se ver com a sua aproximação, ok? 9286, autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 10 nós. Autorizado pouso na 10, para o gol 9286. November Alpha, autorizado a receptar. Quais direção para pouso, Índia November Alpha? Na interceptação final, Papa Romeo, Índia November Alpha. November Alpha, autorizado pouso pista 107, vento 090 graus, 12 nós. Livre pouso 107, dia November Alpha. Gol 9286 no solo ao 54, libere pit pela direita, solo 1219. Ao liberar a direita, solo 219, gol 9286. Oi, Salvador, bom dia, papapá, Charlie Tango Uniforme, final, ILS, X-Way. Charlie Tango Uniforme, continua a aproximação, agora estamos para pouso, Charlie Tango Uniforme. Charlie Tango Uniforme solicita pouso na 17. Gente, então, o plano ia ser cancelado ao 55, pesado base pela direita, resposta receptando a 17, Charlie Tango Uniforme. Reportarei final do 17, Charlie Tango Uniforme. 19 Iberalfa no solo 56, autorizado backtrack para pote 4, ao estacionar frequência livre. Agilizando o táxi, por favor, 19 Iberalfa. De base para final, com o trem baixado travado, Charlie Tango Uniforme. Levamos ciente, agora de pista livre. Charlie Tango Uniforme. Tango Uniforme autorizado para uso pistão 7, uma centena, um 39 vento. Charlie Tango Uniforme ciente, autorizado para uso na 17. Salvador, bom dia, o gol no 923, ponto espera pronto da 1-0. No 923, a linha decola pista no 0, vento uma centena no 39. A linha decola pista no 0, 923. Uniforme, solo 58, informa o pátio. Tente autorizado o backtrack, é parte librando. Nove, dois, três, decolada ao 00, controle 19.8, bom voo. 6098, 923, bom dia. Frequência livre estacionar. Torre Salvador, Oxiná 6319, vai passar Simbra, baixar travado, bom dia. Bom dia, 6319, livre pouso na 10, vento 090 graus, como 2 nós, altímetro no 0 no 4. 1014, ajuste, autorizado pouso na 10, 6319. Salvador, Bônus 072, estabilizado. Bônus 072, aguarde pista livre. Aguarde 072. Oxiné 6311, solo 05, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 29, 6319. Cheque o trem, livre pouso na 10, vento 090 graus com 119, altímetro no 0 no 4. M14, livre pouso na 10, gol no 072. 3, 304.0 aproximadamente. 304, ali mantenho no zero. Sim, mantenho no zero, da 3304. Solo 072, solo 09, ele vai à direita, solo 121, decimal 9. Direito, 219, agora 0730. Linha decolada 1-0, vento 1-0-0 graus, colo 2 nosso. Beleza, linha decolada 3-3-0-4. Bom dia, Xané 6312, ponte espera da 10, pronto. Bom dia, 6312, ali mantenho no zero. Ali mantenho no 2. Decolada usando UNO, controle 19 decimal 8, bom voo. 198, TAM 3, 304, obrigado, boa tarde. No 2, livre decolagem do 1-0, vento 1-0-0 graus, com o 1-1 nosso. Livre decolagem 1-3, 1-3-1-2, iniciado, 1-0. Torre de Salvador é Romeu November, bom dia. Bom dia, Romeu November, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. November, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 4. O Romeu November no externo, baixou e travou, autorizado o pouso. Chanel 6312, decolado 1-3, controle 1-9 decimal 8, bom voo. Obrigado, 19863, vamos lá. Torre, eu, Romeu November, só uma dúvida, o Pat 3 está fechado para a pernoite? princípio sim, podemos coordenar com o centro de operações para ver se existe possibilidade de pernoite. Mas podemos coordenar, mas a princípio está fechado. Ok, ciente. Nós vamos para o pátio 5, ok? Obrigado. Ciente. Romeu Golf, autorizado, chama para o táxi. A 299 mantém o ponto de espera. Ali mantendo zero. E mantendo zero, 4, 2, 4. Confirma autonomia. Altímetro 1-0-4, livre taxi, chama para ingresso no 1-7. Romeu, Romeu, November, solo 1-6, livre à direita, solo 1-2, 1-9. 2-9. Livre decolar da 1-0, vento 1-0-0 graus, como 3 nós. Decolar 1-0, pista 10, 4-2-1-9. Livre ingresso, é partilhado e pronto, Romeu, Romeu, Golf. Nave decolado ao 1-8, controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, bom trabalho, 4-2-9-9. Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta da presente, segue para 1-7 com base pela direita, reporte na base para final. Levantará a base pela direita. Tomará a placa para você que chama a capital. Oi, Salvador, muito bom dia. 1605, pode ficar dando 0, pronto. Bom dia, 1605, ali mantém 1-0. Ali mantém, 1-0. Gente, Romeu, Gol, foi manter posição alinhado mais um minuto devido à nave decolada da outra pista. Meu gol, frio decolar da 1-7, vento 090 graus, como 4 nasce. Pelo menos 05 vai manter a posição alinhado por um minuto devido à aeronave decolando da outra pista. Tente ali, mantém 90, vou no 0. Vai, que é com Delta, continua a aproximação, aguardando pista livre. Delta. Meu Golf, decolar 221 no controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, obrigado. Mike Eco Delta, cheque o trem, livre pouso na 1-7, vento 090 graus, como 3 nas, altímetro no 0-4. Sim, livre pouso no 7, mas está embaixo para baixo. Livre decolar da 1-0, vento 1-0 graus, como 3 nas. Livre decolar da 1-0, gol no 1-0-5. Aguarde para o cruzamento. Delta, solo 23, e táxi pátio 4. Nome Roma November, livre cruzamento, reparte livrando pátio 5. Bom, nome 05, decolado aos 23, controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, obrigado, bom dia, gol 1-9-05. Torre Salvador, bom dia, 3663.0, 1-0, pronto. 3663, a linha decolada 1-0, vento 1-0 graus, como 2 nós. Vive a linha decolada 1-0, 3663. Iniciando, tá, 3663. Gente. Três, decolado 1228, controle 19.8, bom voo. 198, obrigado, até a próxima. Salvador, muito bom dia, papapapá, Tiago Foxtrot, está no curso localizador Baixa Travada, no Campo. Bom dia, Tiago Foxtrot, reparte externo. Contrato externo, Gol Fox. Pronto, está 3859. Mantenha o ponto de espera. Livre pouso na 1-0, vento 0-9-0 graus, como 3 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 1-0, vou passar. 9 Lima, antena 0. Fox, sala 33, livre à direita, só 121, decimal 9. A linha decola da 1-0, vento no 0-0 graus, cono 4, nosso. Torre Salvador, bom dia, gol 9251, pronto, pronto, pronto. Bom dia, 9251, ali, mantenha no zero. Aí mantém, gol 9251. Decolado aos 35, controle 19, décima 8, bom voo. 19, 8, obrigado, bom dia, 3259. Torre, gol 9982, 3 milha para o marcador externo, com campo à vista. Gente, reporte no externo, 9982. Contarei. Gol 9251, livre decolado no 0, vento 090 graus, como 4 nós. Autorizado a decolagem, gol 9251. 1982, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 4 nós, altímetro 1-0 no 4. Pastor travou, gol 982. Voo 9251, decolado aos 38, controle 119 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Autorizado cruzamento, frequência livre estacionar, o Sierra Golf Foxtrot. Até os casos loucos. Gente, vento 090 graus, como 3 nós, altímetro no 0, no 5, reparte fora do solo. Fora do solo. Fora do solo, acho que eu vou. Gente, fora do solo aos 4-0, controle 1-9 decimal 8, bom voo. É nóis, vou. Polo 982, solo aos 4-0, livre à direita, solo 1-2-1 decimal 9. 2-1-9, polo 982. Salvador, bom dia, gol 1-8-8-8. Bom dia, 1-8-8-8, campo à vista. Afirmativo, basta lá. Livre pouso na 1-0, vento 090 graus, cono 5 nós, altímetro no 0, no 5. E pouso, 1-8-8-8.